Boa noite a todos. Que a paz, o amor de Jesus esteja com todos. É a segunda vez que eu compareço a esta casa e é muito feliz estar aqui novamente pela receptiva e pelo acolhimento que nós temos dos companheiros aqui encarnados e também o acolhimento espiritual. E nesta noite nós estaremos tratando do tema cuidar do corpo e do espírito. É importante que depois vocês façam uma leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, o item 11, que é a comunicação de um espírito protetor, George, que nos inspira as reflexões desta noite. Nós, quando procuramos refletir sobre o tema, quando pensamos em cuidar do corpo e do espírito, nós ficamos pensando que o espírito é algo maior e que ele merece mais a nossa atenção, que nós temos que nos dedicar mais em elevar a nossa alma. E muitas vezes ignoramos a importância que o corpo físico tem. Por outro lado, muitas pessoas prestam atenção excessiva ao corpo, menosprezando completamente a sua natureza espiritual. E é aí que advém todos os desequilíbrios. O homem ainda não encontrou uma fórmula segura, definitiva, nas suas experiências reencarnatórias, para manter esse equilíbrio, cuidar do corpo e do espírito, que são partes essenciais do nosso ser e que nenhum dos dois pode ser negligenciado. Nessa comunicação que o Espírito George deu e que Kardec utilizou para encerrar esse capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, o Espírito, ele explica esse dilema que a humanidade enfrentou desde que ela passou a conceber que o homem tinha uma natureza espiritual até os nossos dias. Embora a comunicação tenha sido dada no século XIX, no século retrasado, até hoje as reflexões desse Espírito permanecem válidas, porque o homem permanece ignorando a sua natureza espiritual em algum momento e em outros momentos menosprezando o seu corpo físico. E é aí que surgem muitas dificuldades para o homem. Muitos buscam, para elevar o espírito, buscam a maceração do corpo. E até hoje, se a gente for pesquisar nos documentários, na internet, na literatura, nós vamos encontrar relatos inúmeros de pessoas que ainda acreditam que causar castigos ao corpo físico seria uma forma de libertar a alma, libertar o espírito, para que dessa forma tivesse uma integração maior com a espiritualidade ou com aquilo que ele acredita que existe do outro lado da vida. Enquanto que outras pessoas entendem que apenas usufruindo e experimentando as sensações corporais é que seria a forma equilibrada de levar a vida. Então, é dentro desse jogo que a humanidade se encontra hoje em desequilíbrio. E o Espírito George, ele conclui que quem traria essa chave, essa explicação, lá naquele século XIX, para uma humanidade que ainda estava aprendendo a encarar a realidade espiritual de forma mais racional, de forma mais equilibrada, sem os desvarios das ilusões, mas também sem o apego excessivo à matéria, seria o Espiritismo, uma nova ciência que procurava mostrar para a humanidade como encarar a nossa realidade, tanto material quanto espiritual. E o Espírito George destacou, então, a importância que a doutrina espírita tem no esclarecimento dessa questão. O quanto para nós é importante reconhecer essa nossa dupla natureza espiritual e material, que para nós agora encarnados se revela de extrema importância. Todos nós que já ouvimos falar algo de espiritismo, de espiritualidade, já devemos ter ouvido isso, de que nós somos seres em evolução, que estamos aqui na Terra para nos elevar, para nos despojar da matéria. E muitas pessoas caem nos mesmos equívocos que a humanidade vem caindo há muitos séculos, de achar que, desprezando o corpo, você teria ali maiores chances de elevação espiritual. Essa concepção de que a matéria atrapalha a evolução do espírito, ela começou a ser melhor definida num período da história que remonta à antiguidade clássica, lá na Grécia Antiga. Escolas de filósofos começaram a refletir sobre essa questão, o quanto a matéria poderia atrapalhar a natureza, a essência do homem, que nem sempre eles definiram como espírito, mas que já entendiam que existia algo além. E naturalmente não foram todas as escolas filosóficas da Grécia Antiga que refletiram ou abordaram esse tema. Mas, posteriormente, o cristianismo vai incorporar muitas dessas ideias, vai assimilar essa concepção de que a matéria, o corpo material, ele é um obstáculo para a essência espiritual. E isso fruto de uma teologia que foi ao longo do século sendo construída, sendo elaborada, por dificuldades nas interpretações dos ensinamentos espirituais. Séculos mais tarde é que os espíritos viriam novamente trazer bases para uma fundamentação de uma teoria, de uma explicação melhor de como devemos então encarar o espírito e o corpo. E é a partir dessa visão nova é que nós devemos buscar o equilíbrio corporal, entendendo o que significa o nosso corpo e entendendo o que significa o nosso espírito. Na realidade, nós não somos um ser duplo. Como espíritos, como seres eternos, nós somos um. Mas, dependendo das nossas necessidades evolutivas, nós precisaremos estar num mundo material, que é o nosso contexto agora. Todos nós aqui encarnados necessitamos das experiências que esse mundo tem a nos oferecer. E muitas pessoas até lamentam, até ficam descontentes com esse mundo que nós vivemos. Porque realmente, se a gente for relacionar todas as condições materiais da Terra hoje, nós vamos ver muita coisa poderia ser diferente. O mundo poderia ser muito diferente. E com certeza, cada um de nós idealizaríamos um mundo talvez perfeito, sem dores, sem guerras, sem sofrimentos, sem dificuldades, sem obstáculos. E esses mundos, nós sabemos também por intermédio da doutrina espírita, que eles existem. Existem mundos felizes, existem mundos onde tudo está perfeito em ordem, mas só conseguem viver e apreciar esse mundo espíritos que conquistaram uma condição espiritual que dá a eles condições de usufruir desse mundo. Certamente, se nós fôssemos transportados para lá, nós não conseguiríamos viver nesses mundos. Não teríamos percepção para as realidades desses mundos. Não teríamos condições. Por quê? Porque nós somos seres ainda em evolução e ainda necessitamos de encarnações em mundos materiais como os nossos, que oferecem as dificuldades, as lutas, os impedimentos que esse mundo material nos oferece. E para estar aqui, nós necessitamos de um corpo físico, que é a forma de interação que nós teremos como espíritos para agir neste mundo material. Só que espírito e corpo necessita de um elemento intermediário, alguém que estabeleça esse comando, porque o espírito diretamente sobre a matéria, ele não tem possibilidade de ações. É aí que entra um terceiro componente que nós todos temos, que nós todos temos como parte integrante, que é o perispírito. Algo que é semimaterial, algo de uma natureza fluídica, que estabelece esse comando entre o espírito e o corpo físico. E ele é a chave decisiva e explicativa que elucida todas essas questões que envolvem como a mente gera o desequilíbrio no corpo e como a mente pode restabelecer o equilíbrio no corpo. Como a conduta mental do espírito interfere nas suas disposições físicas e como o corpo físico transfere para essa organização espiritual, o perispírito, essas transformações que podem se refletir até em outras vidas. Muitas das enfermidades nós já sabemos que nós carregamos hoje são semeaduras que nós realizamos em outras vidas. Esse é um dos conhecimentos fundamentais que nós temos para compreender o que significa realmente ter saúde. Por que que para muitos essa busca pelo bem-estar físico, ela é uma luta que muitas vezes leva uma existência inteira para se concretizar, e o indivíduo desencarna e ele não realiza essa cura que ele tanto deseja, alcançar esse estado de saúde que ele tanto deseja. Por quê? Porque enquanto nós buscamos unicamente a cura do corpo físico, nós não a obtemos. Porque o que nós conseguimos curar é a superfície, são os efeitos, são as causas, ou melhor, são os efeitos das doenças. Quando nós queremos encontrar a cura definitiva, nós devemos buscar curar o nosso espírito, porque é lá que nós iremos gerar novas disposições que irão estabelecer a saúde física. Então nós poderíamos refletir assim. Então quer dizer que não adianta nada eu buscar nenhum tipo de tratamento médico ou espiritual para atender as minhas necessidades espirituais, ou melhor, as minhas necessidades físicas? Não, resolve muito. Sabe por quê? Porque para muitos de nós, essa busca que nós vamos realizando de curar o corpo primeiro é como um chamado que nos desperta para a compreensão da realidade espiritual. Por isso que podem observar, toda casa espírita que procura orientar o tratamento de cura oferece também o esclarecimento. Porque é a partir das novas disposições mentais que nós vamos criando, aliada a esse tratamento médico espiritual que nos é oferecido, é que nós vamos criando bases de uma cura efetiva. Por isso que muitas pessoas encontram realmente a cura quando elas buscam e se entregam a essa cura de corpo para ser tratado e de alma se modificando, procurando reestruturar a sua mente, procurando reorganizar os seus sentimentos, procurando a elevação dos seus pensamentos. É aí que teremos a cura definitiva. Porque enquanto nós procuramos apenas a cura superficial do corpo, nós temos muitas dificuldades. Nós até alcançamos, por misericórdia divina, o alívio, a supressão da dor e do sofrimento por um período, mas pode observar, o espírito volta a adoecer, o espírito encarnado volta a adoecer no futuro. Por quê? Na sua mente, onde está esse foco gerador de desequilíbrio, volta ali sobre o seu corpo e gera novas enfermidades em outras partes. Outros órgãos são afetados, outras doenças se manifestam, outros distúrbios orgânicos aparecem. E o indivíduo pensa, bom, vou procurar novo tratamento. E ele consegue, ele se cura, ele se trata. E ele continuará assim enquanto ele não reformular a sua mente, a sua forma de entender o mundo, enquanto ele não modificar os seus pensamentos. E é um processo que exige muito de nós, realmente. Essa cura que surge a partir do Espírito, ela não é instantânea. Ela não é algo que nós vamos realizar imediatamente. Ah, eu li uma mensagem belíssima e aquilo me despertou a consciência, e a partir de hoje eu sou uma pessoa nova. A partir de hoje eu posso ser uma pessoa com uma nova disposição, mas novo eu ainda terei que trabalhar muito para ser. Por isso que ninguém pode se iludir e achar que a cura é algo que a gente realiza instantaneamente. Será algo que nós faremos ao longo dos nossos dias, buscando um processo de educação espiritual que as casas espíritas oferecem, através da instrução doutrinária que é informada, que é passada, que é ministrada, e que todos podem obtê-la, mas que precisa sair do campo meramente intelectual, precisa sair apenas do campo das ideias, e isso precisa passar a ser orientador da nossa vida, precisa permear os nossos pensamentos, precisa nortear as nossas ações, precisa guiar as nossas palavras. A gente precisa se revestir dessas ideias superiores que seres de uma condição espiritual extraordinária trouxeram à Terra em tantas épocas, de tantas formas diferentes, por tantos exemplos santificantes e que são inspiradores. E devemos buscar e nos alimentar desse conhecimento espiritual, porque é ele que nos fortalece essa disposição. Mas ele é só o passo inicial. O segundo passo é quando a gente exercita isso, é quando a gente passa a desejar veementemente ser esse novo ser, e a gente se esforça diariamente nessa luta e nessa tarefa. E é aí que nós encontramos a cura definitiva para todos os males da vida. É aí que a gente passa a viver num estado em que, mesmo possuindo alterações físicas, mesmo possuindo dificuldades materiais, nós nos sentimos tão plenos e tão capazes e passamos a realizar tantas coisas em nossas vidas e nas vidas dos nossos semelhantes, que nós nos sentimos um novo ser. É aí que nós estaremos realmente seguros e certos de que encontramos esse caminho. Então, esse esforço de renovação, de mudança de pensamento, de elevação desse pensamento para concepções maiores sobre a vida, esse modo de ver a vida de maneira mais amorosa, mais caridosa para com o próximo e todos. E é muito feliz falar isso nessa casa, pensar que uma casa que também se inspira em alguém que amou todos os seres, não só humanos, mas os pequeninos, os mais pequeninos da Terra. Então é aí que nós percebemos, quando a gente passa a ter esse sentimento, é que nós estamos no caminho e podemos dizer, nós estamos curados, porque o foco gerador da saúde, a força poderosa que mantém o equilíbrio e que impulsiona no espírito, que é o pensamento, ele está em equilíbrio, ele está em sintonia com as forças maiores do universo. E ele só pode gerar coisas positivas, coisas benéficas, coisas que representam equilíbrio. Para que a gente possa empreender então essa busca, e isso é algo que nós percebemos na doutrina espírita desde quando iniciamos os estudos, é a necessidade do autoconhecimento. Porque à medida que vamos nos conhecendo e vamos entendendo o quanto a matéria ainda determina as nossas ações, é que nós vamos apresentando condições de crescimento espiritual. Porque eu não posso mudar nada em mim quando eu não entendo o que se passa em mim. Eu não posso crescer espiritualmente enquanto eu não compreendo quais são as forças externas que me direcionam os passos. E hoje a maioria das pessoas do mundo reagem por estímulos materiais muito primários. Observem o quanto as pessoas são irritadiças, agressivas. Vamos exercitar a humildade, o quanto nós somos assim, criaturas que somos capazes de explodir facilmente, quando estamos cansados, estressados, com fome. E nós dizemos, ah, me desculpe, mas naquele momento estava assim, assim, assim, por isso que eu fui tão rude daquela forma. Veja, gente, isso é o exemplo mais óbvio do predomínio que a matéria ainda exerce sobre nós. Só que se nós quisermos dominar essa condição, nós primeiro precisamos nos reconhecer a nós mesmos essas disposições que nós temos. O quanto nós ainda somos influenciáveis pelas condições materiais. E o Espírito George, ele reconhece isso na mensagem que ele transmitiu lá no século XIX para Kardec. Ele reconhece que a matéria ainda tem um predomínio muito grande sobre a maior parte dos encarnados, porque nós somos ainda seres que temos muito a vencer desse domínio da matéria. E nós precisamos exercitar isso, essa libertação dessas condições. Elas não podem determinar como nós somos e como nós vamos agir para com o nosso semelhante. É por isso que, ao se conhecer e se identificar como alguém que é capaz de expressar-se de maneira rude, agressiva, nessas condições, quando as coisas não são muito favoráveis fisicamente para nós, é que nós vamos aprender a dominar os nossos ímpetos. Vamos aprender a segurar ali aquela energia explosiva que muitas vezes nós deixamos cair na cabeça dos nossos irmãos, trazendo transtornos e perturbação, e vamos procurar dissipar aquilo. E um mecanismo extraordinário para isso é a prece. Tão singela, tão simples, mas que é mecanismo eficiente para a dissipação dessas descargas mentais que muitas vezes nós liberamos na forma de uma expressão menos educada, mais agressiva em direção ao próximo. E que muitas vezes nós, por conveniência, não as externamos, não manifestamos, porque sabemos as consequências que elas podem ter, mas elas ficam guardadas lá dentro de nós, na forma daquela raiva contida, e vamos guardando isso ao longo da vida. E nós não imaginamos o quanto isso que nós vamos armazenando, que nós vamos guardando, daquela raiva que não pôde ser expressa naquele momento, porque não era conveniente, porque por uma questão de educação, nós já aprendemos a conter, por saber das consequências negativas, nós vamos só acumulando. Isso é um veneno. Isso é algo que vai sendo acumulado na mente do espírito, em algum momento isso extravasa, seja provocando reações mais agressivas, ou seja, provocando enfermidade no seu próprio corpo físico. Mais adiante nós vamos falar de algumas recomendações do espírito Joana de Ângeles a respeito desse item. Então, nós precisamos, nesse estágio que nos encontramos hoje, de evolução, procurar aprender a reconhecer o que, que em mim provoca mudança de comportamento que me faz agir de uma forma que fere, magoa e que me faz mal também, que me provoca alterações físicas até. Nós devemos começar a refletir nisso. O que nós hoje temos desse contexto que estamos vivendo que nos leva a sentir dessa forma, que nos leva a ter essa condição? O que é capaz de nos provocar o desequilíbrio? Porque à medida que nós vamos conhecendo essas causas e vamos aprendendo a administrá-las, nós vamos diminuindo os conflitos que nós criamos na vida. E se a gente conseguir diminuir os conflitos que nós temos nas relações uns com os outros, nós teremos um ganho espiritual muito grande. Nós teremos o nosso pensamento em harmonia, em sintonia com aquilo que existe de superior em torno do planeta, e isso traz benefícios para nós. E melhor ainda, não criamos adversários. Não vamos ter ninguém pensando continuamente com ódio, com rancor, dirigindo pensamentos destrutivos para a nossa existência. É por isso que cessar os conflitos pessoais em nossas vidas é uma medida, gente, de saúde. Se a gente conseguir viver harmoniosamente com as pessoas, sem conflitos, sem disputas, sem acusações, sem agressões, nós conseguiremos um estado, uma qualidade de vida muito grande. Se a gente conseguir perdoar as pessoas que nós lidamos diariamente, nós podemos ter alguém que nos causa aborrecimento. Nós, às vezes, nos estressamos excessivamente com outras pessoas, que elas nos tiram do sério. Se nós conseguirmos remover isso da vida, nós estaremos alcançando equilíbrio espiritual. Nós estaremos criando condições de melhoria para a nossa vida, para a nossa existência. Por isso que nós devemos combater esses conflitos que vão surgir. Não quer dizer que a gente vai evitá-los, mas nós vamos procurar solucioná-los. Há pessoas que dizem que os conflitos são importantes, e realmente eles são importantes para o nosso crescimento. Mas quando a gente entra nesses conflitos para transformá-los em briga, disputa, confusão, esse conflito deixou de ser oportunidade de aprendizado e se tornou o quê? Motivo de atraso na nossa evolução espiritual. Então comecemos, por exemplo, perdoando as pessoas. Muitas pessoas acham que todo mundo age maliciosamente, maldosamente, o tempo todo contra elas. Esse é um pensamento que tem muitas explicações e que muitas vezes envolve a história desse indivíduo desde a sua infância até de outras vidas. Mas nos identificando assim, pessoas tão intransigentes, pessoas que sentem essa ideia de perseguição, procuremos pensar assim: nós não somos tão importantes para termos tantos inimigos assim. Nós somos mais um ser no planeta que está em busca da felicidade e da evolução, e as pessoas que nos magoam são como nós que magoamos os outros também. E comecemos a parar de ver o nosso próximo como inimigo. Tenho certeza que esse pensamento já é um pensamento gerador de equilíbrio e saúde para o corpo, que se refletirá nos anos futuros. À medida que vamos buscando o equilíbrio espiritual, nós vamos alcançando muitas coisas neste mundo aqui. Jesus, numa das suas passagens inesquecíveis, num dos seus ensinamentos maravilhosos, ele disse: buscai primeiro o reino dos céus e as suas virtudes, e tudo mais vos será dado. Dentro da linguagem própria que o mestre usou naquela época, ele estava dizendo isso, que quando nós buscamos esta realização espiritual de equilíbrio, de paz, que é essa implantação do reino dos céus, tudo mais se modifica em torno dos nossos passos. Tudo mais chega até nós. Então, cada esforço que nós fizermos para termos paz interior, equilíbrio, compreensão, amor para o próximo, cada uma dessas tentativas desse esforço é fonte geradora de saúde, de bem-estar, de equilíbrio, que nós não sentimos imediatamente. Nós não sentimos. Mas, com certeza, será o bem-estar que nós usufruiremos no futuro. Por isso que vale a pena essa insistência, essa busca nessa atitude perante a vida, uma atitude renovada. Na atualidade, a humanidade vem supervalorizando o corpo, como se a busca de um equilíbrio apenas do corpo físico fosse suficiente para garantir a felicidade do indivíduo. E tem pessoas que acreditam que só vão encontrar alegria, felicidade, se ela tiver um corpo primoroso. Por quê? Para muitos, esse corpo primoroso, ele representa o quê? Um elemento de conquista para a sedução de outros indivíduos. É mais um dos grandes enganos que a humanidade comete. Porque nessa busca, enquanto eu busco conquistar apenas pelo exterior, eu não encontro algo efetivo e algo autêntico que seja realmente merecedor da minha atenção. Observemos hoje muitas pessoas conhecidas pela mídia, não vamos citar nomes, mas pessoas que vivem para esse aspecto da vida: criar uma forma física sedutora e que lhe propicie vantagens. Observem se essas pessoas, elas têm paz, elas têm plenitude. Quando nós identificamos alguém assim, é porque a pessoa não estava buscando só o exterior. Ela já vinha realizando algo interior. Na verdade, o que ela buscou exteriormente foi só para a garantia da saúde. Foi apenas para equilíbrio das suas forças físicas. Em contrapartida, nós temos inúmeros exemplos de pessoas que vivem para esse mundo exterior, e hoje nós podemos observar em inúmeras academias muitos jovens nessa busca desenfreadas, e hoje em dia não são apenas os jovens mais, os indivíduos mais maduros também estão nisso, buscando uma forma física que seja elemento de sedução, que seja elemento de conquista para o outro. São indivíduos que estão vivendo apenas para a matéria, esquecendo-se muitas vezes de que nós não vamos encontrar aquilo que realmente tem afinidade conosco apenas pelo exterior. O que une as pessoas, o que cria laços autênticos, o que aproxima realmente com afeto, são coisas que se passam no campo mental e não no físico apenas. A identidade que as pessoas criam através dos seus pensamentos, dos seus sentimentos partilhados, é isso que traz uniões felizes e harmoniosas. Os indivíduos que buscam essa supervalorização do corpo, e nós não colocaríamos aí apenas aqueles que se excedem nas atividades físicas e até utilizando substâncias que são de altíssimo risco para a sua saúde. É aquela busca também pela plástica perfeita, pela estética perfeita, através de tantos tratamentos, através de tantas formas diversas. O indivíduo que concentra a sua busca de felicidade apenas nisso, ele está caminhando para a enfermidade futura. Ele está caminhando para o futuro para encontrar inúmeras dificuldades, porque aquilo que ele teria que estar buscando, que é a sua sublimação, a elevação e o aprimoramento dos seus sentimentos, isso está sendo deixado de lado. E é isso que faz falta na vida do indivíduo quando chega o declínio das forças. É isso que faz falta quando aparecem problemas e dificuldades ao longo da vida. Pode observar, você pode ser a pessoa de estética mais primorosa do mundo. Quando você tem algum problema, não é pela sua aparência que as pessoas irão te ajudar. Será pela compaixão que elas vão desenvolver pelo seu indivíduo, por aquilo que você é como pessoa. Independente de ser bonito ou feio, ser musculoso ou um indivíduo normal. Não será isso que vai inspirar nas pessoas a solidariedade e a caridade. A gente poderia puxar um exemplo aí da sociedade e falar, né? Ah, mas fulano que tem uma estética agradável, que a sociedade aprecia, todo mundo ficou solidário no seu tratamento, é porque ele não tem só essa qualidade que inspira nas pessoas a simpatia por ele. Deve ter outros valores, porque existem inúmeras outras pessoas que não são tão bonitas, não são exemplos de beleza terrena e que inspiram também essa solidariedade. Então não é pela aparência física que nós vamos conquistar algo efetivo que nos trará realmente o bem-estar. E aqueles que só buscam isso, estão focados apenas nisso na sua vida, está negligenciando coisas importantes, que é o quê? A sua natureza espiritual. Alguém que se concentre apenas na sua forma corporal, na sua aparência, estará muitas vezes ali negligenciando a sua parte espiritual. É que a vida, ela é regida por leis tão sábias que nós vamos sendo despertados ao longo da vida. Nós vamos sendo chamados. E é por isso que muitas vezes nós não complicamos tanto a nossa existência. É por isso que a vida muitas vezes ela nos impõe dificuldade quando nós nos imaginamos ali portadores de muita força, muita disposição, muita vitalidade para que possamos acordar. E esse chamado é muitas vezes ali na forma de uma doença, de uma enfermidade, que nos faz repensar e refletir a nossa existência e faz buscar novos valores. Por isso que nós temos aí muitos exemplos de pessoas que passaram por grandes dificuldades, tanto de saúde quanto outros problemas, e elas se demonstram renovadas perante a vida. Porque, como espíritos, elas acordaram para as suas necessidades reais. É por isso que nós não devemos criticar em alguém que passou por uma situação dolorosa ou muito difícil, que ela tenha encontrado uma nova religiosidade, que ela venha buscando algo novo. Muitas pessoas às vezes criticam, fulano passou a ser religioso porque aconteceu isso. Isso é uma bênção quando acontece na nossa vida. Quando a gente passa por um problema e a gente passa a buscar outro sentido à vida que não seja apenas aquilo. Por quê? Porque os problemas, eles acontecem também para nos despertar. Eles acontecem também para mostrar que existe algo além do que essa nossa rotina, do que os nossos bens materiais, do que as coisas que nós possuímos. Para muitos, a dor e as limitações físicas, elas passam a representar uma busca. Ela passa a representar um novo entendimento da vida. E são pessoas que muitas vezes nem encontram a cura para o seu corpo, mas encontram um bem-estar, um equilíbrio, que elas passam a se sentir curadas. Na verdade, elas já alcançaram a cura mais importante, que é esse despertar do espírito, que é ele estar focado na sua existência eterna, que é a existência espiritual. No entanto, não podemos negligenciar os cuidados com o corpo. Aqueles cuidados que todos nós temos de higiene, manutenção de atividade física adequada, proporcional às nossas forças, às nossas limitações. E hoje a sociedade cobra muito disso, fala muito disso, porque começou a pesar e onerar muito nos sistemas de saúde, na economia geral, a enfermidade decorrente do mau cuidado que a nossa sociedade induziu o homem a ter com o seu corpo físico. E todos nós devemos buscar essas medidas, buscar a atividade física, buscar a alimentação saudável, buscar o cuidado corporal, e a apresentação está dentro disso também. Quando falamos que não devemos viver de aparências, significa que nós vamos viver descabelados, sujos, maltrapilhos, porque nós temos que respeitar até as outras pessoas do nosso convívio e não podemos ser elemento desagradável para ninguém. E nem nos sentiríamos bem estando em condições de má apresentação. Devemos ter sim esse cuidado corporal, a preocupação de nos mantermos jovens, mas dentro de um limite que se chama equilíbrio. É não concentrarmos a nossa felicidade apenas nisso. É não acharmos que temos que colocar toda a nossa mente, todo o nosso esforço focado nisso. É o limite daquilo que é o aceitável. É o equilíbrio. E para cada um deve encontrar. Não existe uma receita. Quem vai dizer para uma mulher qual é a forma correta do cabelo dela? Quem vai ter essa ousadia? É ela que tem que se sentir bem. Da mesma forma o homem, na sua forma de se apresentar. Então, quando nós dizemos que temos que valorizar o espírito, significa que nós vamos ignorar as necessidades que nós temos físicas, não vamos ignorar as necessidades que nós temos sociais, de uma boa apresentação, mas nós não vamos colocar a matéria acima do espírito. Não vamos dar a ela a importância e a nossa dedicação maior do que é o desejável e o aceitável. Mas deveremos estar atentos para prevenir doenças que surgem no nosso mundo íntimo, que surgem nos nossos pensamentos e nas nossas ideias. Como eu indiquei anteriormente, vamos tratar agora do quanto nós podemos manter equilíbrio físico ou podemos provocar enfermidade a partir de pensamentos, a partir de sentimentos. Eu citei anteriormente a questão da raiva, e Joana de Ângeles, no seu livro Autodescobrimento, Uma Busca Interior, ela relata aquilo que outros autores, até fora da área espiritual, também já abordaram essa temática, do quanto os nossos sentimentos e as nossas formas de pensar e encarar a vida são capazes de provocar doenças. A raiva é um dos tópicos que ela trabalha nesse capítulo do livro, que é o capítulo Conteúdos Perturbadores, onde ela diz isso, que a raiva ela provoca uma série de alterações gástricas e hepáticas. Gástricas a gente sente, né, facilmente. Você passa o nervoso, a irritação, você sente lá aquela dor de estômago. E aí você fala que é o alimento. Realmente, os alimentos, eles favorecem isso. Mas o nosso estado emocional, ele vai provocar sim. Agora, quando envolve alterações hepáticas, o fígado é um órgão importantíssimo. Realiza inúmeras funções. Imagina o desequilíbrio que você causa no seu corpo. Imagina as alterações que ele pode provocar de um mau funcionamento a partir desse sentimento que muitas pessoas acumulam desde a sua infância. Sabe todas aquelas contrariedades que a gente vem tendo desde que a gente é pequeno, que vai tomando conhecimento do mundo, que a gente vai dizendo, ah, eu não gosto de ser criança, eu queria ser adulto, porque criança tem muita limitação, tem muito aborrecimento. E nós vamos guardando tudo isso dentro de nós, como se fossem pequenas mágoas que nós vamos tendo pela vida. E nos tornamos adultos e vamos alimentando isso. Isso tudo é força geradora de perturbação e desequilíbrio orgânico, e que atinge também o sistema nervoso em todos os seus desdobramentos: central, periférico, simpático, parasimpático. E Joana de Angeles lá coloca algo que só mesmo embasado num autor espiritual sério como ela que nós poderíamos repetir. Muito disso que nós vamos acumulando ao longo da vida vai sendo o fator que pode desencadear inúmeros tipos de tumores malignos que se manifestam ao longo da vida do indivíduo ou até numa idade mais avançada. Então, sentimentos perturbadores como a raiva, eles são fatores destrutivos da nossa saúde e do nosso equilíbrio físico. Eles são componentes que são extremamente nocivos para nós. Nós podemos estar hoje por uma série desses sentimentos perturbadores como raiva, que vão sendo acumulados e nunca são dissipados, e nunca são bem resolvidos em nossas vidas. E nós vamos guardando tudo aquilo como insatisfação. Tudo isso é enfermidade para o futuro. E alguém poderia ficar assustado. Então quer dizer que é inevitável, porque hoje eu tenho 43 anos... Durante toda a minha vida, desde que eu tenho conhecimento da vida, eu venho com revolta, eu venho com insatisfação, eu venho com uma raiva incontida. Significa que eu vou ter realmente uma doença tão grave como um câncer? Não necessariamente. Depende muito de outros fatores, mas se quisermos deter essas possibilidades futuras, nós podemos desde já. Aí alguém diria, mas é muito difícil mudar o padrão mental. É, realmente, mudá-lo para que ele se torne contínuo e permanentemente elevado, é muito difícil. Mas o esforço diário que nós vamos tendo de equilíbrio, de pacificação interior, essas tentativas contínuas que nós vamos tendo, e nós vamos exercitando e renovando a nossa disposição perante a vida, essa disposição, ela é uma força que é capaz de ir detendo esse desequilíbrio que está programado no futuro a partir desses desequilíbrios passados do nosso pensamento. Então nós podemos hoje ir revertendo todo esse quadro que nós possamos ter até hoje acumulado e gerado em nós mesmos. Nós podemos deter isso, mas isso depende essencialmente de uma nova forma de ver a vida. Não significa que nós teremos uma forma totalmente diferente de ser a partir dessa nova resolução. Mas vai significar um início de muitas tentativas que com o tempo se tornam hábito e se tornam contínuas. Elas se tornam permanentes na existência do indivíduo. Porque nós podemos condicionar a nossa mente a tudo que nós quisermos. Observe como as pessoas se viciam em comportamentos destrutivos. Elas não se entregam prontamente. Elas vão incorporando aquilo gradativamente às suas vidas. Existem pessoas que nascem cheias de esperança, cheias de vida, e vão ao longo da vida se tornando pessoas ásperas, difíceis, pessoas muito resistentes a qualquer manifestação de harmonia, de paz, pessoas assim muito difíceis, poderíamos dizer. Essas pessoas se fizeram assim ao longo da vida, porque elas viram as circunstâncias da vida, os problemas de uma forma. Mas se o indivíduo ele está conscientizado disso, ele abriu o seu entendimento e ele quer ser diferente, da mesma forma que ele foi se embrutecendo, ele pode ir se suavizando. Qualquer um de nós podemos fazer isso. Só que precisamos ter uma força, uma vontade, um desejo alimentado permanentemente. E quem melhor pode alimentar em nós as nossas motivações, se não nós mesmos? Quem melhor pode nos impulsionar do que nós mesmos? Porque auxílio espiritual nós temos permanentemente. Proteção divina nós temos permanentemente. Antes de existirmos, já existia um mundo muito bem estruturado para as nossas necessidades evolutivas e de aprendizagem. Antes de você renascer, já existiam condições no mundo que hoje garantem a sua sobrevivência. Então, condições para elevação espiritual todos temos. Mas é necessário mobilizarmos esses conhecimentos que nós vamos tendo, que nós estamos aprendendo, para motivar em nós esse desejo de renovação. Por isso que quando nós somos convidados ao aprendizado espiritual, através de cursos na Casa Espírita, através de seminários, palestras, eventos diversos de natureza doutrinária, abracemos isso, busquemos esse conhecimento. Da mesma forma que a gente sente hoje e busca a cura, porque a gente sente essa necessidade, se nós estamos despertos para a necessidade do crescimento espiritual, busquemos aquilo que proporciona. Busquemos ter a leitura salutar permanentemente como parte da nossa vida. E vamos afastando de nós aquilo que seria nocivo e aquilo que é capaz de nos deter esse crescimento espiritual. Joana de Ângeles também fala nesse livro, Autodescobrimento, uma busca interior, ela também fala de algo que nós devemos começar a mudar em nós para alcançar essa saúde que parte do espírito e se manifesta no corpo. Uma coisa muito simples e que muitas pessoas fazem e não entendem as consequências que tem. Ela fala que nós devemos nos abster do vício mental de conversações vulgares e menos edificantes. Sabe aquelas coisas de baixo nível que a gente não pode nem citar aqui para não perturbar o ambiente espiritual, que as pessoas adoram fazer? Então, é isso que nós temos que abolir de nós. Aquela fala destrutiva, a fala que envolve os sentimentos ali mais inferiores da espécie. Nós devemos ir abolindo isso. Devemos ir modificar, por quê? Essas fixações mentais, esse tipo de conversa, ela nos prende a um tipo de pensamento que gera em nós um estado de perturbação contínua. E nós nem percebemos. Às vezes, quando a gente sai desse círculo vicioso, desse tipo de pensamento, a gente passa a refletir. E a gente consegue se ver por que a gente tinha determinados problemas. Existem pessoas que estabelecem um tipo de conversação e depois aquilo permanece na mente dela como um fator inquietante, perturbador. E isso gera na pessoa uma tensão contínua. São aquelas pessoas que elas não conseguem isolar os problemas na sua vida. Por quê? Elas dão tanta importância para aquilo e aquilo fica rondando mentalmente a vida dela. E isso gera um mal-estar muito grande. Então, se a gente conseguir melhorar a nossa conversação, significa que a gente só vai falar no dia a dia de coisas elevadíssimas, porque a gente não consegue isso. A gente tem um momento que a gente precisa brincar, precisa se descontrair, mas quando a gente perceber que algo começa a ficar muito chulo, muito baixo, interrompamos aquilo, mudemos a conversa. Quando a gente começa, por exemplo, para se alegrar, fazer piadas que denigrem a figura humana, os defeitos humanos, é um exemplo disso, de uma conversação destrutiva que traz enfermidade para nós, porque isso gera um estado mental que não é favorável ao equilíbrio, que não é um fator de paz interior que traz esse equilíbrio geral. Ela também fala nesse mesmo livro, já num capítulo chamado Uma Busca Interior, ela fala de resguardar o corpo das altas tensões e sensações desgastantes das emoções violentas. Existem pessoas que se entregam com tanta paixão a tantas situações, né? Às vezes a gente acompanha pelos noticiários aquilo tudo que se faz de errado com o dinheiro público e a gente vive tão intensamente a repulsa por isso E a gente muda o que dessa situação com esses sentimentos? Absolutamente nada, mas geramos o que? Doença e desequilíbrio no nosso corpo físico. Veja, isso é um dos exemplos do que nós aplicamos a essa nossa emoção. Existem pessoas que se excedem, por exemplo, na conquista de uma vitória de um time, por exemplo. É legal vibrar, é legal você participar alegremente desses festejos. Mas quando isso é fator que gera, por exemplo, discórdia contra o meu irmão, a gente tem inúmeras notícias disso, de estados de perturbação que as pessoas entram. Veja, como isso pode ser positivo para alguém? Não pode. Então nós temos que tentar procurar não dar vazão a essas emoções de uma forma desequilibrada, que desperte em nós nosso pior lado. Porque com certeza, quando ela está ali despertando, pode até não acontecer nada daquilo, de uma alteração que a gente tem ali. E você pode observar pessoas que estão assim muito festivas, comemorando muito alguma coisa, e não só a vitória de um time, qualquer outra circunstância, elas vão muito rapidamente do estado da extrema alegria para um estado de raiva, de descontentamento muito grande. Por quê? É o indivíduo que não sabe festejar apenas com alegria. Ele permite a manifestação de outros sentimentos naquele momento que se extravasam ali. Qualquer coisa que ele imagine que perturbe ali a sua alegria, ele já se volta instantaneamente contra aquilo. É por isso que surgem tantos conflitos nesses eventos. E hoje há, muitas vezes, uma indução para que as pessoas vão ao extremo de viver as sensações, as emoções. Eu questionaria para vocês e para os jovens, por que que uma festa ela tem que durar tanto tempo, como existem aí festas que muitos jovens passam a noite inteira, o dia emenda outra noite, chamadas raves, e outros nomes são dados. Por que que o indivíduo ele tem que se exaurir numa situação que aparentemente era para ser de prazer, de satisfação? Por que que ele tem que se exaurir? Então, evitar essas situações é fator de manutenção de equilíbrio. Porque todos esses excessos que nós vamos cometendo e vamos nos repetindo, eles vão gerando desequilíbrio e desarmonia física. Isso não quer dizer que ninguém vai extravasar a sua alegria em nenhum momento. Mas nós vamos fazer isso com sabedoria, usufruindo de cada momento de maneira adequada. Nunca se excedendo, nunca imaginando que nós vamos conseguir sempre o máximo de cada momento, né? Porque até essa busca que nós temos de querer sempre o prazer, de querer sempre a satisfação, de querer sempre ter tudo perfeito, denota a dificuldade que nós temos de compreender o quanto a vida material ela é escola e não momento de lazer para o espírito. Porque quando nós temos esse ideal de que nós vamos alcançar a vida perfeita e nós vamos encontrar o equilíbrio perfeito do corpo, nós vamos nutrindo a nossa mente só de ilusões. Porque no mundo material, nós não vamos ter permanentemente satisfação, bem-estar e equilíbrio físico permanentemente. É natural, no mundo material, nós termos o declínio das forças. É nós termos momentos difíceis. É natural, porque esses momentos de declínio, esses momentos de perda das nossas forças, ele é escola, ele é aprendizado, ele é oportunidade de crescimento. E para ilustrar e fechar essa parte aqui, vou relembrar um caso que é narrado por André Luiz no livro Missionários da Luz. André Luiz, ele visitou no mundo espiritual um centro de preparação para a reencarnação de espíritos que já tinham conquistado uma condição evolutiva a mais. São seres que, de tanto se dedicar ao bem, de trabalhar, eles têm as suas reencarnações planejadas. E eles podem pedir solicitações de que o seu corpo atenda certas especificações para que eles possam desempenhar melhor as suas funções aqui. E algo que nós aqui encarnados ficaríamos até questionando, como é possível isso? Mas lá, os espíritos mais instruídos, os espíritos mais sábios, aqueles que aprenderam servindo mais, eles não pedem corpos irreparáveis, eles não pedem corpos irrepreensíveis, perfeitos na sua totalidade. Eles sempre pedem corpos funcionais para a sua tarefa aqui no mundo. E sempre pedem limitações que os ajudem na sua evolução espiritual. E que tipo de limitações são essas? São de todos os tipos. Deformidades, deficiências, mau funcionamento de órgãos, para que eles nunca esqueçam os seus objetivos. Porque o espírito, à medida que ele evolui e ele se esclarece, ele vai entendendo que mais facilidades no mundo material representam mais obstáculo para realizações espirituais. Parece um contrassenso, não é? Parece uma coisa absurda a gente imaginar isso. Mas o que que acontece quando o indivíduo tem apenas facilidades materiais e apenas disposições físicas? E é por isso que os espíritos dizem que beleza, saúde e fortuna são verdadeiras provas para o espírito. Porque é muito fácil, estando aqui com essas três condições, se iludir e passar uma vida apenas de usufruto do mundo material, sem nunca buscar conquistas espirituais. É muito fácil isso. Por isso que espíritos já conscientizados e já que já adquiriram uma condição espiritual superior, eles não pedem corpos irrepreensíveis. Quando a gente pensa em figuras notáveis da humanidade, a gente pergunta, por que que eles tinham doenças? Por que que eles tinham limitações? Uma figura como Chico, uma figura como Madre Teresa de Calcutá, por que que eles tinham limitações físicas se eles eram missionários tão dedicados ao bem? Eles entendiam que excesso de facilidades poderiam representar distrações. E por isso que pediram corpos enfermos, corpos com limitações. Então, quando nós temos problemas também que são insolúveis, nós devemos refletir: será que isso não está me detendo cometer outros erros? Será que hoje as limitações que eu possuo, elas não estão me impedindo de desviar do meu caminho? É essa reflexão que nós temos que ter também quando nós temos a dificuldade na cura de uma doença. Talvez aquilo ali, aquele impedimento, é aquilo que nós mais necessitamos para a nossa existência. E alguém que tem uma doença, um impedimento físico, pode ficar revoltado com isso. Mas contenha a revolta e reflita, né? Aguarde o amadurecimento do tempo, das ideias, para observar se não é isso mesmo, né? Porque muitas vezes as facilidades, quando elas aparecem, é apenas para nos desviar do caminho. Isso não significa que nós não vamos procurar saúde e equilíbrio físico. Procuremos, busquemos das formas justas, das formas lícitas. Peçamos a Deus que nos ensine o que nós temos a aprender com as provas que nós atravessamos. Não apenas as enfermidades, mas todos os obstáculos da vida. Porque nós só nos libertaremos deles depois que tivermos aprendido o que temos que aprender. Então, peçamos primeiro o aprendizado que nós temos com a experiência. E nós vamos perceber que aprendendo, nós nos libertaremos mais facilmente dessas dificuldades. Que Jesus abençoe a todos, que a espiritualidade maior aqui presente possa ajudar e complementar através da intuição e do pensamento aquilo que porventura não tenha sido de maneira clara explicado nesta noite, e que todos possam ter sempre essa disposição para buscar a cura real. Esse é o maior bem que nós temos que ter, é a cura do espírito. Aí tudo será mais fácil. Finalizando e relembrando o que Jesus disse: buscai primeiro o reino dos céus e a sua virtude ou a sua justiça, e tudo mais vos será dado. Muito obrigado, gente.